vir pra te ajudar. Ele vai mudar sua vida, transformar teu ser. Ele tem a solução pra tudo, é somente nele crer. Use a fé que ele te mostra uma saída. Só confiar que ele te dá uma nova vida. Ele está acima de tudo, ele é a força do universo. Ele é forte, é todo poderoso, nunca perdeu uma guerra, é invencível. Na batalha sempre vai contigo, irmão, não temas os perigos. Faz tremer a terra, derruba gigante, faz o mar se abrir pra você passar. Ele faz e desfaz, ele manda, ele ordena. Ao som da sua voz, o inferno obedece. Faz cair muralhas, arrebenta as cadeias. Até o inimigo estremece. E ninguém pode deter o grande poder de Jeová. Ele é tremendo, ele é o Deus dos deuses. Acima de tudo, é a força do universo. Ele é forte, é todo poderoso, nunca perdeu uma guerra, é invencível. Na batalha sempre vai contigo.